Vilmar Fonseca e suas lembranças. Por ser amigo íntimo da família Fonseca, tive o privilégio de ler algumas crônicas deixadas pelo falecido Vilmar, inspirado autor dos versos da Canção de Minha Saudade. São recordações pessoais do saudoso santareno, escritas com graça e ironia. Ele relembra sua infância, a juventude gostosa numa cidade pequenina e bonita, sem as vantagens e sem as desgraças de um progresso que vai reduzindo tudo a quase nada. Certos detalhes dos artigos impressionaram-me especialmente. São coisas que interessam diretamente a própria história mocoronga. Ali estão narrados diversos crimes contra o patrimônio de um povo. Vou transmitir alguns a você. Santarém era a única cidade da região que não tinha carapanãs. Nenhum. De repente, há umas 3 décadas, uma revoada de muriçocas. Procura aqui, revira ali, um doutor qualquer descobriu o maldito foco. Era o divinal Laguinho. O distinto não ouviu sequer as ponderações ajuizadas de que o vento geral deveria levar os mosquitos para cima, no rumo de Alter do Chão, e jamais para a cidade. Tudo em vão. No dia seguinte, tratores aterravam o formoso Laguinho e as muriçocas continuaram. Um prefeito pegou corda de genial engenheiro que andava por aqui e que estava precisando de areia branquinha para um cimento especial. O malvado teve ordem para meter escavadeiras na lindíssima coroa de areia. Explicou ao gestor pateta: aquela praia é resultado de uma correnteza do Tapajós e dentro de uns 2 anos o rio vai devolver toda a areia retirada. Praticamente acabaram com a coroa, que hoje, mesmo nas maiores vazantes, é um fiapo de praia. Vilmar conta ainda, à sua maneira engraçada e triste, como entupiram de sujeiras outras praias maravilhosas, como a da usina de arroz e a do estaleiro naval Juca Figueira. A primeira foi atravancada por montanhas de casca de arroz e gravetos de lenha. A outra, aos poucos, sofreu os efeitos das atividades no estaleiro, ficando repleta de pontas de tábuas, serragem, gravetos e imundícies. Depois desses crimes, já agrediram mortalmente em nossos dias a Vera Paz, a Maria José, a Praia do Trapiche e todo o litoral da cidade. Eu, pelo menos, não entendo tanta malvadeza e tanta omissão do poder público. Animei-me, entretanto, com uma ótima sugestão, que me pareceu até profecia, do falecido Vilmar Fonseca. Ele achava possível que lá um dia se recuperem esses encantadores recantos. No Rio de Janeiro, fizeram um trabalho assim. A Praia do Flamengo e a própria Copacabana foram praticamente recompostas, ressuscitadas, ampliadas pelos milagres da tecnologia humana. Incorrigível sonhador, vi logo, na imaginação, o Laguinho, a Coroa de Areia, a Vera Paz, em seu esplendor antigo, para a emoção dos idosos e a alegria dos jovens. Que tal, prefeito Ronaldo Campos, pensarmos nisso e partirmos para a grandiosa obra? Creio que ainda seria mais festejada que a própria restauração da Praça da Matriz.